MF explode, aê, deixa ele estupiar. Duas rodas cromadas, amortecido no toque de jet na queda. Trajadão rudioso. E as donzelas pousadas, quer subir na garupa. Eu já disse, hoje é bailão, não vai não. A turu surte, ela joga pro pai, querendo se envolver. Preto e dinheiro combina, eu provei pra você. E o ronco do motor deixa elas maluca, me chama de amor. Não contente, joga bunda, me chama de amor. Aí não pega a visão. Fica sua, Nevi. MF explode, aê, deixa eles copiar. Duas rodas cromadas, amortecido no toque de jet na queda. Trajadão mudiola. E as donzelas pousadas, quer subir na garupa. Eu já disse, hoje é bailão, não vai não. Aturo surro. Ela joga pro pai, querendo se envolver. Esse dinheiro combina, eu provei pra você. E o ronco do motor deixa elas malucas, me chama de amor. Não contente, joga bunda, ela joga pro pai, querendo se envolver. Preto e dinheiro combina, eu provei pra você. E o ronco do motor deixa elas maluca, me chama de amor. Não contente, joga bunda, me chama de amor. Aí não pega a visão.